Sem dizer fogo, vou para ele. Sem enunciar as pedras, sei que as piso. Duramente são pedras e não são ervas. O vento é fresco, sei que é vento, mas sabe-me a fresco ao mesmo tempo que a vento. Tudo o que eu sei já lá está, mas não estão os meus passos e os meus braços. Por isso caminho, caminho porque há um intervalo entre tudo e eu. E nesse intervalo, caminho e descubro o meu caminho. Mas entre mim e os meus passos, há um intervalo também. Então invento os meus passos e o meu próprio caminho. E com as palavras de vento e de pedra, invento o vento e as pedras. Caminho um caminho de palavras. Caminho um caminho de palavras, porque me deram o sol. E por esse caminho me ligo ao sol, e pelo sol me ligo a mim. E porque a noite não tem limites, alargo o dia e faço-me dia, e faço-me sol. Porque o sol existe. Mas a noite existe e a palavra sábio.